usei, que tenho que seguir. A minha vida sem você é tão ruim. Dói demais viver sem você, amor. Não vou suportar viver com essa dor. Te quero, oh baby, te amo e te desejo. E só quero ficar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu mais quero é sentir os teus beijos e ser feliz, amor. Com você eu vou. Magnífico System Som, esse é o pancadão sonoro. De Parauapebas pra todo o Pará, com DJ Filho Almeida, o top DJ que é um show. Você me conquistou e agora eu vou te dar todo o meu amor. Eu sei que tenho que seguir. A minha vida sem você é tão ruim. Dói demais viver sem você, amor. Não vou suportar viver com essa dor. Te quero, oh baby, te amo e te desejo. E só quero ficar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu mais quero é sentir os teus beijos e ser feliz, amor. Com você eu vou. No magnífico System Som, esse é o pancadão sonoro. De Parauapebas pra todo o Pará, com DJ Filho Almeida, o top DJ que é um show. Você me conquistou e agora eu vou te dar todo o meu.